bairro é uma terra onde vive o mais forte. É por isso que eu não fodo com a sorte. Eu dou na morte querendo beijar meu lábio à noite. Amanhã acordarei com um belo corte. Não desfile igual puta, isso me deixa irritado. Mano, não reclame do teu futuro, nariz quebrado. Bico é um viado, tá querendo atenção de homem. É até engraçado imaginar meu inimigo baleado. Blunt e maconha, uma puta na minha banana. Ela é contraditória, militante, quer surubinha de leve. Ela quer pirocada e não tem erro, ela recebe. Ela me pede coisas que é melhor eu nem rimar. Quando eu joguei black, eu me vi na televisão. Dedo no gatilho, fogo quente na oposição. Eu quero um oitão, é um desejo violento. O meu passatempo, roleta russa com o tambor cheio. De ver ele brincando de roleta russa pra passar o tempo. Vi meu futuro no cano do oitão, isso é questão de tempo. Vida é breve no mundo, parceiro, só lamento. Gastando dinheiro, bebidas e drogas que nem palavras ao vento. Várias neuroses quando isso acaba. Por mais que o ódio domine, eu mantenha a calma. Preocupações maiores tem um lá em casa. Essa vida é louca, é neguinho. Cê vai pro caixão, esse é o fim. Um ano sem ela parece uma vida. Peguei o meu ódio e joguei na batida. Fumando essa erva, mas nem me dá brisa. Busco a felicidade num beco sem saída. Se pá, nem vou viver meu sonho. Quando se vão sem concluir os planos. Só quero viver o bastante pra criar meu filho. Se pra ele o que não for pra mim, isso já é tudo.